MC de borracha, 14º comando, não dá trégua. 14º comando, não se entrega. Se liga na magia, na rima que me guia. RAP original, a trilha da periferia. Sem borracharia, atitude até a alma. MC de respeito, mostra seu talento. Na humildade 100%, a legia é o berço. Sou apenas um terço, por isso reconheço. 1, 2, 3, humildade é o que falta pros metidos à estrela, que só falam pelas costas. Eu não uso máscara, mostro a minha identidade. Não pego o microfone pra falar bobagem. Não é uma calça larga, um boné o MC. E sim a atitude que atinge seu QI. É hora da verdade, não vou me lamentar. Quem é, é, quem não é vai rodar. Não vou passar por cima, não sou rolo compressor. Sou apenas mais um rei com rimador. Esses estão aqui, é pros MC de merda. Quem não gostou, joga a toalha, já era. Esses estão aqui, é pros MC de merda. Quem não gostou, joga a toalha, já era. Falsos profetas, rimando o fim do mundo. Já vi uma pá de cu de burro, rimando absurdo. MCs que se esquecem do problema da favela e rimam como se vivesse numa novela. A humildade foi pro saco, pá, faz uma cara que os malucos cantam rap, mas não muda nada. Vai pras festas pra entrar de graça. Só pose, se pá, é as nega quem paga. Olha só, mó grandão de roupa importada. Pergunta pra ele quem foi zumbi, escrava Anastácia. Só atraso pro rap, só sabe falar de Uten Clan, de Arrule, de Emex, peraí MC. E os heróis daqui, heróis daqui, aqueles que eu li, tá ligado em velho zumbi. Desses malucos tu não fala nas letras. E do nosso desemprego, preconceito, nossos problemas. O Brasil não tá maravilha, MC. Olha aqui, olha pra mim, a tua rima furou. Teu microfone quebrou, vai te morder que o Fubu te delatou. Uou, uou. Esses estão aqui, é pros MC de merda. Quem não gostou, joga toalha, já era. Esses estão aqui, é pros MC de merda. Quem não gostou, joga toalha, já era. Ser MC aqui, eu já vi, não é tão fácil. Tive vários mano que tentaram e fracassaram. Mas eu não desisti, insisti e sou insistente. Adotei pra mim, olhando pra aprender. O rap fala tudo, sob rima bem formada. Palavras, protestos, quem não conhece, apavora. Fica assustado, com um olhar de devendo. Não sou polícia, sou rimador no tempo. No estilo, na elegância, aqui não tem arrogância. Quem deixa a desejar é chamado de pilantra. Não copio a rima dos outros grupos. Castigo vem em dobro, mas a lei no futuro. Deus não mata, mas castiga. Aprenda com a família. 470, BJ é a sigla. Quem critica não intimida, não assusta o criador. A leste é o berço, anti o tri, não tem caô. E boto só em novela, não faço parte dela. Meu mundo é cara a cara e o estado é a favela. Sou os humilde, andando na slow motion. Com um talento, de ponta a ponta. Muita calma nessa hora, aprendi isso lá na escola. O apressado come cru, vem dizer que o rap é moda. Sai da frente, não vem falar besteira. A trilha sonora é sincera, verdadeira. No raciocínio, pensamento positivo. Por que canto rap só com objetivo? Mensagem positiva, rei como é o que liga. Quem não entendeu vai aprender com a lei da vida. Esses estão aqui, é pros MC de merda. Quem não gostou, joga a toalha, já era. Esses estão aqui, é pros MC de merda. Quem não gostou, joga a toalha, já era.